controle 208, bom domingo. 208, bom domingo, 3179. Cuidado, está aqui autorizado, estou com espera da OSCE, reporte para ninguém. Controle de Salvador, muito bom dia, está 3179, Israel, linda. Está cruzando agora 2300. TAM 3179, contato radar, saída da EL, sub mantém nível de voo 340. Ao 340, TAM 3179. Autoriza o voo da EL, está presente? TAM 3179, autorizado. Da EL, TAM 3179, obrigado. 317, repouso de alinhar e pronto. Salvador, bom dia, tá 3859, SRE, passar externo, checado travado, tá visual, doutor. Eu dei aproximação, 3859, aguarde isso ali. Pronto, mantenha a posição, aguarde. Estou com tráfego já passou externo, já quase tudo me deixou o portão no vento. Web 9732, solo 43, direita 21.9, solo alistrado e emenda. Estou na madrugada. Tá 3159, check trem. Bom dia, Web, marca de novo. Webjet 9732. Segue táxi na Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, 02, né? Pega o 9702. Você confirmar o vento para o 3859? Afirmo, 050 graus, com 7 nós. Delta, em decolagem da 17, vento 040 graus, 7 nós, estou observando agora pássaros, ok? Fique atento. Salvador, Lanchonel 6225, essa é a identificação, autorizada a chegada com fidelidade para 4000 pais, ajuste 10111. Bem-vindo, solo 45, alisar direito, 1219, solo. Alisar direito, 319, 3289. Salvador. Bom dia, 3, 2, 4. 3859, bom dia. Livre táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 3859. Delta, né? Falando agora as 4.000, ingressar a check com tudo 08, bom voo. 08, Mike, check Delta. Controle, Mike, Eco Delta, decolou 510 no momento. Delta. Tá, papá, Mike, Eco Delta, ciente, mantém as condições visuais. Autorizado direto, Manati. Delta, autorizado, direto, Manati, graças a Portará, livrando aí a sua terra. Mike, Eco Delta, informa ajuste em Salvador, 1-0-1-1. Autorizado Juliette, portão 09, TAM 3859. TAM 3179, chame Centro Recife na frequência 13325, alterna 1251. 3325251, obrigado, bom domingo, TAM 3179. Bom. M3-1-2, bom dia. Formação Kilo, ajuste 1-0 no 1. Pronto pra cópia? Tá autorizado Salvador Recife, via Upper Whisky 5-8, nível de voo 3-5-0. Saída Puka, transição Caju, decola da pista 1-0 com a primeira curva à esquerda. Transponder 5-0-6-1. E o controle Salvador 120.8. Correio chão pronto para pushback e acionamento, hoje na M312. Salvador, muito bom dia. Voo no 6095 com Aquilo para autorização Galeão. Aquilo correto, pronto para qual pegou no 605? Ótimo. Autorizado, Salvador Galeão, via Upper Zulu 1-0, ESMAP, após direto Lúvito, Barbacena, após Barbacena direto Toquim. Nível de voo 360, saída Dael, Leda, após Leda Bridge. Decolada pista 1-0 com a primeira curva direita. Transponder 5062, meu controle Salvador 120.8. Firmativo, autorizado Galeão, na pessoa 1-0, ESMAP, Lúcio, Barbacena, no 360, na Dael, Leda, Brick, decolada 1-0 com curva direita, 5062, 1208. Correto, pronto, gol no 605. Câmara. Salvador, gol no 923, ponto para pushback, acionamento, posição 6. Cuidado, gol 923, aponte para o táxi. Parece que 923. O Papatango, bravo que o Luiz, que eu vou local Salvador, Salvador, confirma a intenção. Gente, pronto, cópia. Funcionamento 319, nossa unificação, atualização chegada bom, fui disponível de voo 050. Controle 120 decimal 8 e o transponder 0116 para Batão Bravo que Luiz. Correto, confirmando parte 4. Confirme pessoas a bordo. 02 a bordo, pátio 4, para acionamento táxi decolágico, a torre 118.95, QNH10111, bravo pelo uísque, boa viagem de regresso. Doutor, o senhor é 319, não poderia voar bom, terceiro, dá presente? Senhor é 319, autorizado bom. Obrigado, João. Mike Echo Delta, ciente, frequência livre. Xana é 6225, desça para 2000 pés, ajuste no 0111. Autorizada a final ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2000 com 11, livre ILS X-Ray, reportada estabilizada. 2000. 2000, tráfico de risco e reporte para ingresso. Caribe 5221, informação ativa em curso é aquilo. Quem legal no 0 no 1, pronto pra cópia? 2 atos Salvador, Vitória da Conquista, rota direta, meio de voo 200, saída Arbor, após direto destino. Decola da pista 10, primeira curva direita, transponder 5073, e o controle Salvador 120.8. Correto, tinha um pronto, trip 5221. Receptou, Oceanair 6225. Oceanair 6225, complete a final, chame torre 11895. 1895. Oceanair 6311, desça para 2000 pés, ajuste no 0102. 2000, 1012, controle, confirma a frequência da torre de Salvador, por favor, 6225. 11895. 11895, obrigado. Torre Salvador, Oceanair 6225. 225, avistado. Cheque trem, posto vivo em 90.0.0.4.0 graus, conversa. Tá baixando travado, livre pouso, Xeré 6225. Autorizado ingresso com 7, reporta a minha de troca. Bom dia, Alta 3663. Estamos com a informação prima. Recebemos autorização de tráfego para Guarulhos. Quilo correto, pronto para a cópia, então 3663. Ativo, pronto para a cópia. Autorizado, Salvador, Guarulhos, via Upezulu 16, nível de voo 340. Saída Dael, Leda, após Leda, direto bridge, onde intercepta a aerovia, após conforme a rota. Decola da pista 10 com a primeira curva direita, transponder 5070 e o controle de saída 120.8. Autorizado 540 para Guarulhos, decola da 10, curva direita, saída Dael, Leda. Após bridge, o intercepta perdulou no meio, após conforme o plano. 5070 no transponder e 120180 controle para decolagem, 3663. Apenas corrigindo após interceptar o ISO no meio conforme a rota, ok? Ele ficou autorizado conforme a rota. Sim, mantido conforme a rota, então para o ISO no 3663. Correto, em pronto, tá 3663 no 08. Para pronto, né? Tá na posição 08, tá 3663. Parece que é o Zé Frei, é desde na hora. Salve, Salvador. Bom dia, o Xené 6225, tá entrando em direto. Xené 6225, bom dia. Prossegue táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Na alta, reportar CCDF 8632. Já vou falar de uma série de 0400 graus sobre a estação. Volta no 923-1741. Tá bom, tá bom. Solicita autorização para reboque até a ponte número 62. O Gol 923 copiado 174 a bordo, prossiga para a gentileza com a alternativa autonomia. Autonomia 3 horas e 40 e a alternativa é o Galeão. Sente, está autorizado táxi via Pátio e Índia até o ponto de espera pistão 0, lá torre 1-1-8-95, ajustando 1011, Gol 923, boa viagem. Pátio e Índia, 119-95, Gol 923, bom dia. Apenas corrigindo 1895, ok? 1895, Bruno 923. Alvo, voo Vitor Bravo, taxa número 3, solicita autorização para reboque, que é a ponte número 62. Está autorizado, inicialmente tem entrado parte principal, reporte para a entrada do mesmo. 500, Bravo. Xené 6225, autorizado Juliette, portão 01. Autorizado Juliette, portão 01, Tango Bravo que Luiz, que se sente manter as condições visuais no corredor SL no meu pé, ajuste em Salvador 1012, reposto para da barra. M312 no portão 10, reporte para o táxi. Sena 3304, quilo correto, guarde para a copa um minutinho. Batango Bravo, quilo uísque, não tenho como agora aparecer no radar, não estou recebendo seu modo chat. Bravo, quilo uísque, agora estou recebendo... O nome é o país. Tá na 3304, pronto, cópia. Autorizado, Salvador, Brasília, via Pesolo 17, nível de voo 360. Saída Arbor, após Elefa, decola da pista 10, primeira curva direita. Transponder 5063. E o controle Salvador 120.8. Cotejo por gentileza. Unidos apenas o nível aerovia? Nível aerovia 60, aerovia upper, correto, é um ponto 3304. Trip 5221, no... aguardar mais um instante, número 2 no setor. Oceanair 6332, acionando a indicação, autorizada a chegada à Mari, disponível de voo 050. 050 na Mari, 3 horas e meia de autonomia, solicito o táxi. Autorizado táxi, Apache, Índia, até o ponto de espera, pista no zero. Quando lá, 2-1-1-2-2-1-9-5, ajustando 1012, Oceanair 6312. Apache, Índia, Alfa, 2-1-1-8-9-5, Oceanair 6312. American Line 90, Lima Information, just to you. 1 minute. Okay, well, American 90, send the buyouts. Salvador, voo no 605-95 para pushback, acionado. 605, vai guardar, número 3 no setor. Guarda, número 3. O trip 5221, após a passagem do Airbus da Avianca, sua causa está autorizado. Pushback em coordenação com a equipe de Solchim para o táxi.